Se a gente não sabe se ama, se a gente não sabe se quer, não vai saciar essa chama, se não decifrar o que é. Se algo entre nós se insinua e doce tontura nos traz, o que delicia tortura e não dá descanso nem paz. É que o amor não se dissolve assim, sem dor, se não for até o fim. Se a gente não sabe se ama e não se decide o que quer, a dúvida não desinflama enquanto a gente não se der. Se algo entre nós se anuncia e não se disfarça sequer, não dá pra deixar pro outro dia, de outra semana qualquer. É que o amor não se dissolve assim, sem dor, se não for